competente tem criança carente. O povo passa fome, tenha pena da gente. Governo incompetente tem criança carente. O povo passa fome, tenha pena da gente. Tem uma criança muito triste, que sempre fica só, jogada para o mundo e ela está sozinha e abandonada. É um crime, é um grande crime, pois são poucas as creches e os orfanatos. E o governo investe para que as capitais tenham aparência, e o menor abandonado vive na carência. Governo incompetente, você tem que fazer alguma coisa por essas crianças carentes, ou todas morrerão. Sim, é uma grande verdade, e elas estão morrendo por culpa do governo, e eles aí parados deixam acontecer um bando de incompetentes. E elas passam fome, moram pelas ruas e lutam pela vida sem ter alguma ajuda. É triste, isso é muito triste. Não faz nada para ajudar essas crianças carentes. Ele só promete. É uma grande sacanagem esse governo. Não acredite, é uma sacanagem nacional. Não acredite, não acredite. Não acredite nesses homens que governam, pois eles prometeram ajudar o menor. E eu quero saber qual o futuro dos meninos que vivem engraxando o sapato dos granfinos que vivem roubando para sobreviver. É injusto, isso é muito injusto. Cola ou escola, é você quem escolhe. Não é mole, meu amigo, mas não olhe para trás. Meu rapaz, pense bem, você tem que ser alguém. Na vida um dia, engenheiro ou professor, florista ou protista, desenhista, arquiteto, motorista, dentista, um dos bons ou o melhor. Pode ser qualquer coisa, mas não menor. Até o cantor de rap, isso você merece. Foi através desse estilo que conseguimos te mudar. No futuro fizemos você pensar. A rua não ensina coisa boa pra ninguém. Ela apenas ensina como sobreviver e não morrer calado, mas do jeito errado, te tornando tarado ou viciado, jogado pelos cantos, menor abandonado.